Mostraram-me um dia na roça dançando, mestiça formosa, lhe olhar azougado, com lenço de cores nos seios cruzado, nos lobos da orelha pingentes de prata, que viva mulata. Por ela o feitor diziam que andava perdido de amor, diziam que andava perdido de amor. De em torno 10 léguas da vasta fazenda, a vê-la corriam gentis amadores, e aos ditos galantes de finos amores, abrindo seus lábios de viva escarlata, sorria mulata, por quem o feitor nutria quimeras e sonhos de amor, nutria quimeras e sonhos de amor. Pobre mascate que em noites de lua cantava modinhas, lundus magoados, amando a faceira dos olhos rasgados, ousou confessar-lhe com voz timorada: amaste o mulata. E o triste feitor chorava na sombra, perdido de amor. Chorava na sombra, perdido de amor. Um dia encontraram na escura senzala o catre da bela, mucamba vazio, em balde recortam pirogas o rio, em balde a procuram nas sombras da mata, fugia mulata, por quem o feitor se foi definhando, perdido de amor, se foi definhando, perdido de amor.